5571, 9971. 5571. Então nós vamos decolar da pista 28, inicialmente o perfil Gol, depois interceptar 2,9 até 80 milhas. Aí vou direto para Krat. O controle é 119.35, ator 118.6. Está correto. Informe pronto para o posicionamento, sideral 9971. 1. 86, boa. O 643, voe Ozan, desça 2.000 pés, autorizado LS, ajuste 1.015. Ozan, 2.000 pés, LS, autorizado 1.015. Solo aos fundo meio, 121 decimal 9, levar. Torre Salvador, muito boa noite, 3600. Tá 3600, boa noite. Complete a aproximação, reporte avistando, que é o número 1 para pouso. Vento 200 graus, 12 nós. Vento com rajada de 10 a 20 nós. Ajuste 10 do 5, ficar atento a, na aproximação, a chuva moderada. Gente, reportar avistando. Tá 3600. Torre, confirme pro 5796. 21 decimal 9. 219, sim. Com 805, acione identificação, desça para 2.000 pés, ajuste 1095. Um quilo para o Pat 3, posição meia dúzia, 5716. Pat 3, posição meia dúzia, 5716. Fica atento ao sinalizador naquele setor. No 5. Tá o zoom dos dois nossos. Autorizado pouso 28. 3600. Total 9908, após a passagem do tráfego ali, mantém pista 28. Após a passagem do tráfego ali, mantém. Total 9908. Chame Recife 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5 e o 5-9-2-1, boa noite. 971, autorizado, puxa acionamento, reporte pronto para o táxi. 9971, informe seu tratorista que é a pista 28, ok? É 3600, solas 19, vou livrar a esquerda, 121 no decimal 9. Livrar a esquerda, 219, 3600, boa noite, boa tarde. Boa. Total 9908, pista livre autorizada a decolagem, vento 200 graus, 149. Autorizada a decolagem, total 9908. Bilhete 09, 3600. total é 9908. Decola 22, controle 19, decimal, 35. 119-35, boa noite. Olá. Controle Salvador, boa noite, total 9908, cruza 1100. 9908, boa noite, contato radar, suba nível 320. Contato radar, acendendo para o 320, total 9908. Estabilizado com 643. Com 643, chame a torre 198, decimal 6. 86, boa. Salvador, gol no 643. Gol no 643. Boa noite. Já vista a presença? Firma, afirmativo. O gol no 643. Tráfego avistado, tem autorizado pouso pista 28, vento 200 graus, 14 nós. Fica atento à rajada de 10, variando de 10 a 20 nós. E o ajuste é um 0 no 5. Possível chuva leve na final. Sente, obrigado. A bordo, 330 de autonomia, Otelo Galeão. Pronto, táxi, 9971. 2330 Galeão, tem táxi autorizado para ponte espera da 28 via Quilo e Alfa. Quando lá chama a torre 118, meia dúzia, auxiliar 9971. Quilo e Alfa. Boa. Boa noite. Gol no 643, no solo aos 2000, livrar, mantém a posição, chama o solo 121 desse modo. Vai livrar na final da pista, reporte, melhor dizendo, chama 121 desse modo. Vai livrar aqui na Delta, 219, vai chamar gol no 643. Ok, 7. Mantém a posição, chama 121 desse modo. 43. Solo gol 1643. 1643, tem táxi autorizado, Alfa Juliette para o portão 5 no 643. Alfa Juliette para o portão 5, no 643. Salvador, boa noite, sinal 9971. Estamos pela Alfa, nos aproximando do ponto de espera, prontos. Sideral 9971, boa noite, autorizado a linha aérea decolar pista 28, vento 200 graus, 12 nós. A linha decola, 643 ou 5? Isso mesmo, número 5. Tá ok. Está passando o Zan, voo no 805. Torre 186. Uno no 86, boa noite. Boa noite, 785. Salvador, boa noite, voo no 805, passou o Zan. O 1805, boa noite. Combate de aproximação. Aqui é tráfego já avistado. Tem autorizado pouso, vento 200 graus, 12 nós. O vento variando de 8 a 22 nós. Rajada de vento. O ajuste 1005. Ajuste 1005, autorizado pouso na 22, voo 1805. Sideral 9971, decola 31, controle 19, decimal 35. Obrigado. 971, boa noite. Estamos no perfil Gole. Tá Central 9971, no contato radar, suba o 360. Sobe o 360. Até mais 7 mano, pouso 02 por 9. Oi, Salvador, boa noite, dono 606. Boa noite, acendo identificação, desça para 2 mil pés, chegada Cari, ajuste no 095. Para 2 mil, com 1015, chegada Cari, dono 606. Controle o 9971, em condições de autorizar a bridge da presença? Chame o centro Recife, coordene 13325. Obrigado. Bom 805, sola os 35, livre pela Charlie, prossiga seu táxi via Índia para o gate 03. Livre na Charlie, prossegue pelo Índia até o gate 03, 905. Thank you. comandou, boa noite, ô Tan. 3891, faz o 210 para o 960. Está ciente da informação Yankee. 3891, desça para 2000 pés, ajuste 10, 15. 1500, desce 2000, 3891. Quanto de 389 não vai fazer um pequeno desvio à esquerda da rota, aproximadamente a 20 a 30 milhas, 220, após retorno pela de 20. Salvador, boa noite, eu vou para a Terra 62. 4062, boa noite, desça para 2000 pés, 1015. 2015, para a Terra 62. Controle de Salvador, boa noite, eu tenho 3226, desça para 2000 pés, ajuste 1015. Gol 606, autorizado ILS. Autorizado ILS, Gol 606. autorizado a aproximar de 3.62, tá 348, né? Azul 4062 indicado. 290, nossa. Gente, reduza para 220. 280 agora, o 4062. 220. 220, 4062.